Olá, meus queridos e eternos namorados. Estamos começando o nosso encontro central hoje, quarta-feira, 12 de agosto. Para você, um dia maravilhoso, de muito amor e de muita paixão. Eu sou Fabrício Brandão, que a partir deste momento te faço companhia para tocar fortemente os seus sentimentos com lindas canções de amor. A tradução que vai realmente mexer com todo o seu ser e os recados do coração. Participe com a gente enviando seu recadinho apaixonado no ouvintecentral.com. As 2 horas mais inesquecíveis, mais emocionantes do rádio está no ar, aqui no Encontro Central. Canções imortais. No Encontro Central. You should have been gone. No. Should have been gone after all your words of steel. Oh, I must have been a dreamer, and I must have been someone else. And we should have been. Oh, Sherry,

make it all too clear. I need you so. Oh. Estamos apresentando Encontro Central. Remember when we used Encontro Central. O coração batendo mais forte.

Estamos apresentando Encontro Central. But I've been hit by life.

there's an answer. What will it take to make it real? Leave my soul behind a wall of confusion. Still can't tell you what you feel. Why must it be the sign of something burning in the night to make us hunger for the day? Just love enough to let it be. Everybody knows the way. Broken wings and learn to fly again. Learn to live so free.

Encontro Central, unindo os corações de todo o Brasil em uma única sintonia. Fechando mais uma edição do nosso encontro desta quarta-feira, dia 12 de agosto. Obrigado a você pelo carinho, pela sintonia calorosa e carinhosa. Beijo do Brandão, voltaremos amanhã em mais um Encontro Central.